Mais um sucesso de Adrianinho dos Teclados. Vai pra toda a galera de Pau d'Alho, Pernambuco. Aqui vai com Adrianinho dos Teclados. Eu hoje vou voltar, eu sei que vou voltar, pra ficar contigo, passar essa noite a gente conversar. Eu hoje vou voltar, eu sei que vou voltar, pra ficar contigo, passar essa noite a gente se amar. Quero seu telefone pra poder te ligar. Eu ouço a sua voz quando você falar. Quero seu telefone pra poder te ligar. Eu ouço a sua voz quando você falar. Sucesso com Adrianinho dos Teclados. Pra toda a galera curtir. Adrianinho dos Teclados, o boizinho de Pernambuco. Eu hoje vou voltar, eu sei que vou voltar, pra ficar contigo, passar essa noite a gente conversar. Eu hoje vou voltar, eu sei que vou voltar, pra ficar contigo, passar essa noite a gente se amar. Quero seu telefone pra poder te ligar. Eu ouço a sua voz quando você fala. Quero seu telefone pra poder te ligar. Eu ouço a sua voz quando você falar. Aqui vai o meu abraço pra galera de Machados, Pernambuco, de Adrianinho dos Teclados. Valeu! André Cebias, o moral de Bicoara.